Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu, umas aulas atrás, eu estava tentando responder a uma exigência que o pessoal me faz de sistematizar, entre aspas, a minha filosofia. Coisa que eu disse que nunca vou fazer. Eu posso tentar fazer uma exposição de conjunto, mas não é sistêmica, é temporal, histórica, biográfica, por assim dizer. Ou autobiográfica, se você quiser. Então, inspirado no livro do filósofo francês Alain, Histoire de mes pensées, História dos meus pensamentos, né? E tem esse sentido histórico, não só por uma necessidade extrínseca, quer dizer, pela minha incapacidade de sistematizar, sendo substituída pela narrativa histórica, mas pela própria natureza da minha filosofia, que é histórica por si mesma. Não é isso? Então, se nós definimos a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, isto é, por si mesmo, uma história. E é claro que a biografia de qualquer filósofo pode ser descrita exatamente nesses termos. Não é isso? Com, vamos dizer, o agravante de que na biografia de um filósofo tudo tem importância para a interpretação da sua filosofia. Porque na filosofia nunca a expressão escrita é total, formal e acabada. Isso nunca acontece. Na filosofia sempre fica faltando pedaços na narrativa escrita que você tem que completar com outras coisas, inclusive com a interpretação de atitudes que o filósofo tomou ao longo da vida. Não é isso? Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: quando Sócrates aceita tomar a cicuta e diz que ele vai para um mundo melhor, então você entende que a afirmação dele do mundo melhor não é só uma coisa estética, mas é uma crença real. Ele acredita realmente que vai para outro mundo e por isso ele pode tomar a cicuta sem maiores problemas, não está perdendo nada. Se ele se apavorasse na hora de morrer, então significa que ele teria dúvida a respeito da outra vida. E esse episódio prova que ele não tinha dúvida. Ele tinha uma crença total num outro mundo melhor do que este. E assim por diante, né? Você vendo várias atitudes ao longo da vida de um filósofo, você entende melhor a filosofia dele. O que significa que nenhuma, por definição, nenhuma filosofia pode ser totalmente expressa em palavras escritas, e na verdade não pode ser em palavras. Não é isso? E em alguns, na vida de alguns filósofos isso é mais evidente do que em outros. Por exemplo, no caso do Sócrates, que nunca escreveu um livro, ou no caso do filósofo romeno Petre Tzutzea, que também nunca escreveu um livro. Tudo que nós sabemos dele é o que os amigos e os discípulos contavam, né? E que depois, é claro, eles mesmos transformaram em livros. Então, neste caso, o elemento biográfico se torna mais evidente, a importância do elemento biográfico se torna mais evidente. Mas nos outros casos também, né? Onde você tende a não prestar atenção nisso, quando o filósofo é muito tipo sistemático, ele está construindo um sistema, então dá a impressão que o sistema é uma totalidade abstrata, atemporal. Não é isso? Então, por exemplo, os biógrafos do René Guénon dizem, não, quando ele tinha 16 anos, 17 anos, ele já tinha toda a sua concepção. Então não há uma evolução histórica do pensamento de René Guénon. Isso é mentira, mentira. Não é isso? Eu já observei várias idas e vindas no pensamento do René Guénon, que os discípulos, por uma questão de propaganda, tentam esconder. Kant é uma mesmíssima coisa, dá a impressão de que o sistema do Kant é atemporal. Tá certo? Mas nós observamos, por exemplo, que as tomadas de posição políticas do Kant são mais frequentes no começo da sua carreira e depois ele vai mudando de assunto. Mas, se você observar direito, você verá que os desenvolvimentos que ele deu, por exemplo, a teoria do conhecimento, a ética, etc., estão ainda dentro do plano político que ele elaborou no começo da vida. Então, há um sentido biográfico ali bem nítido, né? Bem nítido para quem estudou sobre esse aspecto. Quem só quer conhecer a filosofia do Kant como totalidade abstrata não vai entender isso jamais. Então, quer dizer, quando eu digo que a única unidade da minha filosofia, a unidade biográfica, não é por uma coincidência, não é por um defeito da minha capacidade expositiva, mas pela própria natureza das coisas, né? Então, se eu bem me lembro, o último detalhe que eu contei foi a respeito dos meus primeiros contatos com o assunto astrológico. Né? Então, eu li praticamente todos os livros que expressava o debate astrológico do século XX. Debate a respeito do qual o pessoal universitário aqui, jornalista, não sabe nada, sabe que é zero, zero, zero, zero, não tem a menor ideia. Mas, então, se você pegar, por exemplo, aquele famoso episódio do Michel Gauclin, Michel Gauclin era um estatístico, né? Ele foi contratado, então, pelo Dr. Paul Kuderk, que era o chefe do Observatório de Paris, para fazer uma estatística e provar que a astrologia é uma fraude. E ele juntou, então, 5 mil horóscopos e foi averiguar se havia realmente alguma ligação entre as posições planetárias e as escolhas de profissão. É uma boa maneira de averiguar, um bom método, simples, na verdade, sim. Trabalhoso, porque ele requer um grande número de horóscopos, mas não tem grandes dificuldades teóricas, né? Então ele partiu da ideia do que chama o planeta dominante, que é o planeta que está colocado nos ângulos do tema astrológico, ângulos assim, em cima, embaixo, direita e esquerda, né? E viu que havia associação entre o planeta Marte e a profissão militar, havia nos livros dos astrólogos, né, o que os astrólogos diziam, entre o planeta Saturno e as profissões científicas, né, matemático, biólogo, médico, essa coisa, e o planeta Júpiter e as pessoas que lidam assim, falando com o público, professores, atores, né, locutor de rádio, etc, etc. E viu que, de fato, a posição angular desses três planetas correspondia maciçamente à escolha de profissão. O Dr. Paul Kuderk ficou muito louco da vida e mandou fazer de novo. Ele tinha começado com 5 mil horóscopos, daí refez com 50 mil horóscopos, e por terceira vez foi com 500 mil horóscopos, e o resultado era sempre o mesmo. Quer dizer, há alguma relação entre as posições planetárias e os eventos terrestres da vida humana. Com a seguinte ressalva: o acúmulo desses planetas, o acúmulo estatisticamente significativo desses planetas nesses lugares, não correspondia exatamente aos pontos que os astrólogos diziam. Eles assinalavam assim, os quatro extremos. Então, o meio do céu, o fundo do céu, o que eles chamam ascendente, que é a linha do horizonte, né? Ascendente e o descendente. E os planetas se acumulavam não aí, mas quase 20 graus antes desses pontos. É a mesma coisa que dizer que, olha, você comprovou que alguma relação que os astrólogos alegam existe, mas você comprovou que ela não é o que os astrólogos dizem. Então, é como assim, eles ouviram o galo cantar, mas não sabiam onde. De qualquer modo, essa pesquisa prova que o assunto vale a pena ser estudado, temos que elucidar isso aí, né? Isso aí no Brasil, só o pessoal astrólogo de profissão leu. Esse pessoal de mídia, de acadêmico, não leu nada e não sabe coisa nenhuma. No mundo acadêmico, só quem leu e estudou isso foi o falecido Dr. Raul Varela, que era diretor da FATEC, a Faculdade de Tecnologia em São Paulo. Era um matemático brilhante, um homem de ciência, e ele estudou esse assunto para valer, fez várias conferências a respeito. Então, ele não estava brincando, né? Mas as opiniões em geral sobre isso são só besteira. Tudo o que brasileiro diz sobre isso aí é besteira. Porque se ele é um astrólogo de profissão, ele acredita em tudo da astrologia, acredita piamente. Acredita na parte que ele sabe e na parte que ele não sabe também. E o inimigo da astrologia acha que é tudo, são tudo crendices, mas ele não verificou crendice nenhum. Então, em suma, não há mais um estudo sério disso aí. Eu fiz um estudo sério, que eu chamei de astrocaracterologia. Me deu um trabalho miserável, né? Então, a astrocaracterologia se destinava, vamos dizer, a criar um método que permitisse a averiguação científica da astrologia. Porque esse método não é fácil. Então, por exemplo, você quer aplicar a estatística? Eu digo, bom, muito bem, é bonito, mas estatística do quê, exatamente? Esse teste que o Gauclin fez mostra assim que alguma relação entre as posições planetárias e a vida das pessoas existe, tá certo? Mas ele não sabe mais nada. Ou seja, com base nisso, não dá para você dizer se a astrologia funciona ou não funciona. É impossível, né? Falta muita coisa. Agora, um astrólogo, ele pega o seu horóscopo e fala durante 5 horas né? Pega todos os meandros do teu subconsciente, a sua relação com a sua mulher, com os seus filhos, né? Não só a sua profissão, mas todo o seu... Fala mil coisas que ele não sabe de jeito nenhum. É tudo chute, evidentemente. Né? Mas, no fundo do chute, alguma verdade tem, embora... É assim, ele sabe uma coisa, ele fala outra sem. A astrologia é isso. Quer dizer, você legitima, né, a sua ignorância como um saber, porque algum pouquinho de saber você tem. Então, eu achei que esse problema astrológico era um dos mais interessantes. Não é isso? Por exemplo, se você lê o livro do John Anthony West, né, que se chama The Case for Astrology, foi publicado no Brasil uma tradução inicial com o título de Astrologia, História e Julgamento. Depois ele publicou uma versão muito mais completa com esse título, The Case for Astrology, que não foi traduzido no Brasil. Mas é um livro que, ainda que na sua versão menor, eu recomendo. É só para você saber o quanto esse problema é sério e quanto esses palpites, né, pejorativos são ridículos, grotescos. É coisa de gente que não é séria, pô. Quer dizer, e às vezes o sujeito posa de cientista, como no debate que eu tive com o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, num programa da Márcia Peltier, na TV Manchete. E esse outro que não sabe nada a respeito, mas como ele é astrônomo, ele achava que sabia. Ele chegou lá falando besteira para caramba, eu tive que desmoralizar em público. Por exemplo, ele disse: todos os filósofos escolásticos negavam a influência dos astros. Eu digo, diga um. Ele não conseguiu dizer nenhum. Eu, então, vou citar alguns que dizem que essa influência existe. Eu citei 14. Né? 14 com os textos onde estava. Quando terminou o debate, ele prometeu que nunca mais ia tocar no assunto, que é a coisa mais séria que ele podia fazer. Então, você veja, uma coisa é você aprovar a astrologia como prática divinatória, outra coisa é o problema das influências astrais, se elas existem ou não. Se elas existem ou não, é um problema que não tem, na verdade, não tem nada a ver com a astrologia. E tem que ser estudado independentemente do que os astrólogos dizem. Só depois de você elucidar este problema é que daí você pode tentar um julgamento da astrologia. Porque se a astrologia é uma interpretação das posições planetárias e você não sabe nada a respeito das posições planetárias, como é que você vai julgar o que o astrólogo está falando? Então, o simples fato de ter uma opinião a respeito sem ter estudado em si o problema das influências astrais já mostra que está lidando ou com um charlatão ou com um idiota, né? Então, para você ver como as coisas são independentes, você não encontrará na Igreja Católica nenhum pior inimigo da astrologia do que Santo Agostinho. E, no entanto, Santo Agostinho afirma taxativamente a influência, a existência das influências astrais sobre o ser humano. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são dois problemas separados. Não é que não tem nada a ver com a outra, tem, porque a sua decisão sobre a astrologia tem que ser posterior à sua solução do problema das influências astrais. Influência ou correspondência, ou como queira chamar. Não é isso? Do mesmo modo, você encontra ali no livro do Santo Tomás de Aquino, A Suma contra os Gentios, que é o livro de Santo Tomás de Aquino que eu mais recomendo, porque ele foi escrito para um público de judeus e muçulmanos, ou seja, pessoas que não conhecem direito a doutrina católica. Então, ele se atém a argumentos científicos e filosóficos sem apelar para a teologia católica. O que significa que esse livro, para o público atual, é muito mais fácil de ler do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque ninguém sabe coisa nenhuma de teologia católica. Então, ele está apenas no jogo. Mas os argumentos dele são fáceis de entender para a pessoa que é, né, semiletrada em teologia católica, o que era exatamente o meu caso. Depois eu vim estudar alguma coisa, mas para quem quiser conhecer o pensamento de Santo Tomás de Aquino, eu recomendo, comece com a Suma contra os Gentios, porque toda a doutrina está lá, mas não apela à doutrina, apela só a argumentos científicos e filosóficos. Né? E a tese de Santo Tomás de Aquino é muitíssimo clara. Ele diz, olha, os planetas são corpos, eles não são espíritos, não são anjos, nem demônios, eles são corpos. E um corpo só pode influenciar outro corpo, um corpo não pode influenciar a sua alma, o seu espírito, nada disso, não existe essa mágica. Tá certo? Mas, daí diz ele, Deus move todos os corpos inferiores pelos corpos superiores. Então, o que isso significa? Significa que todos os movimentos de corpos terrestres estão subordinados, de algum modo, aos movimentos dos astros. Tá certo? E daí diz ele, É claro que a posição dos astros não pode determinar a sua vontade nem a sua inteligência. Essas são, né, entidades imateriais que escapam da... Então, essa é a mesma coisa que dizer que os astros não podem violar o seu livre-arbítrio, né, e nem determinar o curso da sua inteligência. Mas, diz ele, como eles afetam um corpo, afeta outro corpo, os movimentos dos astros afetam o nosso corpo. E, através da influência corporal, eles podem criar as paixões. Agora, você pergunta o seguinte: quantas pessoas você conhece que são guiadas exclusivamente pela sua liberdade de vontade e pela sua pura inteligência? Eu vou contar para você, não conheço nenhum, nem eu. Eu vejo que a maior parte da minha vida fui conduzido por todo tipo de paixões sobre as quais eu não tinha o menor poder. Eu fazia não o que eu queria, mas o que a paixão mandava fazer. No dia seguinte eu olhava no espelho e dizia: mas que burro que eu sou. Mas não adiantava, tinha que fazer muitas vezes para um dia você aprender. Né? Todos nós somos assim. Né? E é por isso mesmo que existem as confissões. Né? Se você fosse guiado exclusivamente pela sua liberdade e pela sua inteligência, você não pecaria jamais e não precisaria confessar, nem comungar, nem coisa nenhuma. Mas a Igreja sabe que nós somos altamente falíveis. Por quê? Porque temos um corpo que está sujeito a influências que não tem nada a ver com a nossa inteligência e com a nossa vontade e que podem se superpor à força da inteligência e da vontade. Portanto, Santo Tomás de Aquino está dizendo o seguinte: o movimento dos atos afeta sim a conduta humana e afeta a conduta da maior parte das pessoas. Tá certo? E é claro que pode haver pessoas que sejam mais livres ou menos livres, mas totalmente livres é que só Jesus Cristo foi. Não é isso? Então, eu dei vários cursos sobre a astrologia segundo Santo Tomás de Aquino. Né? Agora, daí quando eu chego e encontro o nome do Dr. Rogério Mourão, Ronaldo Mourão, era chefe do Observatório do Valongo, era o mega astrônomo brasileiro. Né? Depois eu tive um outro debate com outro astrônomo, que até esqueci o nome dele, pô, que foi também na TV. Tivemos o debate e antes do debate, eu fui lá com a Estela, que trabalhava comigo, a Estela Caim, era minha secretária na época. Né? E eu, antes do debate, eu falei: você quer apostar os argumentos que ele vai apresentar? Este, mais esse, mais esse, mais esse. E ele apresentou de fato os quatro. Então já estava, quando ele começou a falar, já estava refutado. No fim, teve uma votação, o público, evidentemente, votou 90% e tanto a meu favor, nele se... Deu muito mal. Eu também era um astrônomo muito conceituado, mas em que o estudo da astronomia pode esclarecer você sobre a questão astrológica? É claro que não, porque a questão astrológica não, vamos dizer, ela não diz respeito aos astros, mas à correspondência que as posições dos astros podem ter em eventos terrestres, que podem ser eventos de tipo biológico, climatológico, pode ser catástrofes naturais, pode ser uma neurose, pode ser um crime, pode ser milhões de coisas. Então, a astronomia jamais vai te esclarecer sobre isso. E eu acho incrível que o sujeito, que ele é um doutor em astronomia, ele não sabe do que a astronomia não trata. Né? Então, lembra que eu falei sobre o mapa da ignorância? Se você não sabe, é o que eu falei no prefácio do livro do Dr. Wolfgang Schmidt. Se você não lembra o conhecimento que você tinha e perdeu, você não sabe se aprendeu alguma coisa. Porque aprendi uma e esqueci outra. Quanto deu? Deu zero. Quanto avancei? Zero. Então, somente o conhecimento, a consciência que você tem dos conhecimentos esquecidos, pode te dar a medida do que você aprendeu. Essa é outra coisa também que... isso é tão óbvio que o fato das pessoas não levarem isso em conta é um sinal de estupidez monstruosa, aterradora. Eu fico aterrado. Olha, a única coisa que me assusta no mundo é a ignorância. A única coisa que eu tenho medo no mundo é a ignorância, porque a ignorância é uma força física quase invencível, porra. Tem mais milhões de pessoas que ignoram tudo e falando besteira. Como é que eu posso vencer isso? Não posso. Você está entendendo? Então, se você botar um dragão na minha frente, botar um homem armado, botar um assaltante, eu tenho menos medo do que da ignorância, porra. Eu vejo, porra, quando eu vejo tudo que o pessoal na mídia brasileira escreveu a meu respeito, é uma coisa de uma ignorância monstruosa. Aquele negócio que eu falei no vídeo de ontem, como é que um sujeito que é um cara formado em letras não sei aonde, né, que foi aluno do René Girard, pode ignorar que um autor não consegue fazer revisão séria de quando ele produziu 3 ou 4 livros por ano? É difícil entender isso. Se você escreve um livro por ano, bom, dá tempo de você escrever para fazer uma revisão, mas 3 ou 4? Ninguém consegue fazer. Então, é o que dizia o Mário, depois de eu morrer, vem alguém e conserta os meus textos. Ele tinha consciência da merda editorial que ele estava fazendo, né? Então, quando a ignorância afeta pessoas que têm obrigação de saber, na verdade, essa é a diferença da nesciência e a ignorância. Nesciência é ignorância inocente. Por exemplo, você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Né? Agora, se você é um motorista de ônibus, você não sabe guiar ônibus, isso é ignorância. Quer dizer, é a nesciência culposa. Né? Então, a ignorância nesse sentido é um defeito moral. A ignorância é você ignorar uma coisa que você não tem o direito de ignorar. Né? Então, tudo que eu não sei, eu chego aqui e digo para vocês, eu não sei. Qual é o problema? É? Mas se aquilo que eu não sei é exatamente aquilo do qual eu estou dando aula, pô, então eu estou enganando vocês, pô. É? Então eu costumo falar do que eu sei, e do que eu não sei eu confesso a ignorância, e não vejo nenhum problema nisso. Mas no Brasil, confessar a ignorância é um pecado mortal. Ser ignorante não tem problema, é um direito e até um dever, não é isso? Então, por exemplo, nesta coisa da astrologia, eu ficava espantado de ver que nem os profissionais da astrologia, nem os inimigos dela, pareciam ter consciência do problema que eles estavam. Eles só tinham soluções, não tinham problema, meu Deus do céu. E eu digo, por exemplo, você quer saber se um horóscopo funciona? Eu digo, muito bem, é horóscopo do quê? Por exemplo, se você calcula o horóscopo de nascimento de uma pessoa, está aqui a Roxane, faço lá o horóscopo do nascimento da Roxane. Esse é só o horóscopo da Roxane? Não, é o horóscopo de tudo que estava acontecendo naquele momento. Hã? Tudo que estava acontecendo no clima, no planeta, na lua, em tudo quanto é lugar. Então, o horóscopo tem que ter, você tem que determinar qual é o objetivo, qual é o assunto que você vai analisar no horóscopo, tá certo? E você acha que todos os assuntos são facilmente... Como você faz para transmutar um assunto em linguagem astrológica? Você acha que isso é um problema que não existe? Né? Então, por exemplo, você diz, a Lua se refere às emoções, Marte se refere ao instinto agressivo, Saturno se refere à sua inteligência lógica, etc, etc. Primeiro, quem disse que é isso? E por que eles dizem? De onde tiraram isso? É? E se não for? Porque você acha que existe só um sistema astrológico? Não. Existem milhares de sistemas astrológicos onde os planetas significam coisas diferentes para indivíduos diferentes. Por exemplo, eu tive a ocasião de assistir várias aulas e conversar com o professor Arnold Kaiserling, é filho do famoso filósofo alemão Hermann Kaiserling, né? Que fundou, não sei onde, acho que em Darmstadt, a Escola da Sabedoria, né? E ele criou um sistema de correspondências astrais totalmente diferente do que os astrólogos profissionais geralmente usam. E ele tinha lá os seus argumentos. Então, por exemplo, isto em astrologia chama-se as regências. Regência de um planeta são os assuntos e coisas sobre as quais ele supostamente exerce uma influência. Por exemplo, cada planeta rege determinadas regiões da Terra. Não é isso? Cada planeta rege determinadas funções do seu corpo. Cada planeta rege determinados vegetais e sua atuação sobre os corpos. Cada planeta rege determinado tipo de minerais, especialmente metais. Esse sistema dessas correspondências é um negócio imenso, que não acaba mais. É? Eu fiquei anos fazendo diagrama dessas correspondências e vendo que às vezes não batia. O que um astrólogo diz não é o que o outro diz. Eu digo, muito bem. E como é que, veja, diante disso, que sentido tem você levantar a pergunta, a astrologia funciona? Eu digo, qual astrologia? Qual astrologia? Do qual você está falando? E como você pode testar uma coisa, né, que você não sabe nem o que é? Então, bom, tem que haver uma maneira de tornar possível a análise científica desta situação. Então, primeiro você tem que restringir drasticamente o alcance dessa astrologia. Porque se a astrologia fala a respeito de tudo o que existe, não tem meio de você testar. Não é isso? Então, vamos restringir. Não é isso? E eu fiz isso usando então, um método fenomenológico. Né? E criei com isso um sistema que eu chamei astrocaracterologia. A palavra é horrível, mas uma coisa que me pareceu óbvia desde o início e que nem os praticantes, nem os inimigos da astrologia pareciam ter percebido, é o seguinte: se você faz o horóscopo de uma pessoa, esse horóscopo permanece o mesmo durante toda a vida dela. Portanto, nesse horóscopo, você só pode ler, se puder, se for possível, só pode ler elementos que são estáticos e imutáveis. Aquilo que tem uma história na sua vida não pode aparecer ali. É? Daí o sujeito diz, ah, mas tem os trânsitos, quer dizer, os movimentos dos planetas durante a vida. Eu digo, bom, mas os movimentos, eles já são calculáveis antecipadamente, desde a hora que você nasceu. Portanto, só as mutações que já estão programadas anteriormente é que aparecem. As mutações imprevistas não aparecem. Entenderam o que eu falei? Então, por exemplo, você sabe quando, sei lá, quando Júpiter passar pela casa 10, que é o topo do seu horóscopo, você vai ter mais popularidade, vai ficar mais famoso, etc, etc. Então, isso é previsível pelo horóscopo. Mas, e se acontecer de você ficar famoso por algum outro motivo? Não vai aparecer no seu horóscopo. Portanto, dá para saber se o horóscopo funciona ou não? Não dá. Só dá se você restringir o alcance do horóscopo aos fatores que efetivamente correspondem à linguagem astrológica. Então, eu falei, um horóscopo jamais se refere à sua personalidade. Personalidade é a totalidade do seu ser psíquico. Ele se refere somente ao seu caráter. O que é o caráter? É o quadro imutável. É a estrutura fixa por baixo de todas as mudanças. Isso aqui é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Nunca eu li isso em nenhum livro do debate astrológico. Nunca. Ninguém tinha percebido isso aí. Grandes estudiosos da coisa, como Jung, não tinham percebido isso. Ele, bom, mas esse é o primeiro elemento. Você tem que saber do que o horóscopo está. Para saber se o horóscopo funciona ou não, você tem que saber do que ele está falando. Pô. E eu acabo de mostrar, ele não pode falar de nenhum aspecto mutável. Pode falar de aspectos mutáveis que já estejam predeterminados. Portanto, não são verdadeiramente mutáveis. Toda aquela mudança que já está dada na própria estrutura não é uma mudança efetivamente. Não é isso? Então, isso que escolheu os trânsitos, etc, etc. E, no entanto, eu vi sistemas de trânsito, sistemas de previsões astrológicas que funcionavam de uma maneira assim, assustadora. Eu conheci o astrônomo uruguaio, Boris Christoff. Ele era, acho que, da Lituânia, mas morava no Uruguai. E ele era consultado para localizar sequestrados, contratado pela polícia uruguaia. E funcionava. Nunca reclamaram dele. E tem vários casos que ele resolveu por métodos astrológicos. Eu não vou poder explicar para vocês porque ele explicou para mim, eu duvido que eu tenha entendido na época e hoje entendo menos ainda. Mas que era um negócio genial, era. Pô, né? Então, conheci, era muito boa gente, eu gostei dele. Então, eu. A primeira coisa, então, eu restringi o assunto astrológico às áreas que podiam ser averiguadas. Falei, muito bem. Mas se eu estou descrevendo o caráter, eu não estou falando da personalidade, portanto eu não posso descrever o caráter em termos, vamos dizer, de qualidades que possam ser mutáveis. Por exemplo, eu não posso dizer que o sujeito é preguiçoso, porque preguiçoso pode se transformar num cara ativo e trabalhador amanhã. Então, quando o astrólogo fala uma coisa dessa, ele obviamente não sabe do que está falando. Então, o caráter não pode ser descrito em termos de atividades. Né? Então, ele pode ser descrito em que termos? Só em termos cognitivos. Então, você tem uma estrutura cognitiva permanente, que ela ficará imutável ao longo de toda a vida, né? E em cima dela haverá muitos elementos mutáveis, dos quais, pelo horóscopo, você não vai saber é nada. Então, eu tive que inventar um meio de descrever o caráter. A linguagem certa para descrever o caráter em termos de, usei o termo medieval, faculdades cognitivas. Inteligência, né, imaginação, né, vontade, etc, etc, etc. E fui tentando criar uma linguagem que permitisse, né, descrever isto de maneira que pudesse ser conferido com a realidade da vida do sujeito. Então, você pegava esses traços permanentes do caráter e observava depois, no desenrolar da vida do sujeito, a constância desses elementos que não mudavam. Por baixo de todas as mudanças que ele atravessasse, essas coisas continuavam. Sem que ele tivesse, sem que percebesse, sem que tivesse a menor consciência disso. Né? E daí eu botei os meus alunos para fazer o estudo biográfico de vários personagens, dos quais nós tínhamos horóscopos confirmados, né, com data e horário certo. Né? Então fizeram lá Napoleão Bonaparte, né, Thomas Mann, né, um monte de personagens. E a descrição era magistralmente certa. Então, por exemplo, eu vi ali no horóscopo de Thomas Mann que um elemento fundamental da sua percepção das coisas eram as analogias corporais. Ou seja, qualquer situação que ele esteja, ele vai tentar compreendê-la a partir de uma analogia corporal em primeiro lugar. Depois pode fazer outras coisas, mas essa analogia corporal vai estar sempre presente ali. E a gente observava que nos livros dele, de fato, essas analogias corporais estavam sempre presentes. Eu lembro, por exemplo, um caso em que o senhor está examinando, o médico está examinando a radiografia do pulmão do paciente, e no formato dos tumores que tem no pulmão, ele vê a crise europeia. Né? Isso quer dizer que aquele formato daquela doença corporal era a analogia pela qual ele conseguia ver como um todo, ver como uma totalidade a forma da crise europeia. E aparecia isso várias vezes na biografia dele. Não é, vamos dizer, um fato que esteja visível no seu comportamento. Você só enxerga isso se você estiver procurando isso. É isso? Então, fizemos vários desses estudos e sempre deu certo. Muito bem, isso quer dizer que nós temos, pela primeira vez, um meio de confirmar se algo o astrólogo sabe ou não. É isso? Isso vai nos permitir julgar a astrologia 100%? Claro que não. Vai nos permitir apenas indicar se este tipo de estudos pode ser frutífero. Então, deu para entender? Ou seja, cá entre nós, vou ser sincero, eu acho que esse estudo foi um negócio caralhau, pô. Eu acho que eu mereci um prêmio científico por ter feito isso. Se houvesse alguém capacitado a julgar o assunto, mas não havia, então quem vai me dar o prêmio? Só tem ignorante, pô. Então, até hoje eu não publiquei isso. Tem uma aluna e amiga minha, muito boa amiga, queridíssima, chamada Lúcia de Fátima Junqueira, ela tem todo o material desses cursos, e ela estava trabalhando para dar um formato editorial para isso, mas isso vai dar 20 anos de trabalho, pô. E assim por diante. Então, se você pegar só a minha aventura na astrologia, só esse episódio da minha vida intelectual, já transcende infinitamente o horizonte de consciência de todos aqueles que falam a meu respeito. Deu para entender qual é o drama? Então, é o drama também do Mário Ferreira. Mário Ferreira estava falando de coisas que a quase totalidade dos opinadores nem enxergava, nem sabia que aquilo existia, porra. Então, não tem quem o julgue, você está compreendendo? Quer dizer, a pior coisa da vida é você ser julgado por uma pessoa incapaz. Você veja, os retóricos romanos distinguiam nos vários tipos de discursos, que eles chamavam de gênero, gêneros, né? E o discurso que você faz para um juiz inepto, por exemplo, você está no tribunal, você está falando, mas o juiz é o Borroso, é um desses caras, um cretino desses, então você não consegue explicar para ele qual é o problema. Então, você conseguir fazer isso era o tipo mais difícil de discurso retórico que existia. Eles chamavam de genus admirabile. É o gênero admirável de discurso. Se você consegue fazer isso, você é um gênio da retórica. Então, é quase impossível. É mais fácil você explicar para um sujeito que é seu inimigo, o cara que te odeia, do que explicar para um burro. E o problema do Brasil é burrice, gente. Essa coisa dos analfabetos funcionais que são anualmente postos em circulação pelas universidades é uma coisa que nunca aconteceu no mundo e que isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Todos. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resolver o problema? Porque são incapazes. E o número de incapazes é excessivo. Quer dizer, se você tem 50% de analfabeto funcional, não quer dizer que os outros sejam gênios. Podem ser pessoas capazes de ler e mais nada, né? Então, isto é uma calamidade. Isto é pior do que a roubalheira, pior do que a corrupção, pior do que o crime, porque isto é a causa de tudo. Acontece coisa ruim porque as pessoas são burras. E nós não vamos consertar isso nunca. Se não consertar, nós estamos lascados, meu. Ah, vou fazer a reforma da Previdência, vamos fazer não sei o quê, vamos ocupar a Amazônia. Não adianta, meu filho. É? Não adianta. Se tudo que você está fazendo, você está usando este material humano, vai dar tudo errado sempre. Já dizia Santo Tomás de Aquino, não existe ação sem o agente, porra. É? Ah, queremos um Brasil melhor. Quem vai fazer o raio do Brasil melhor? Esses caras, né? Essa Carmen Lúcia que pergunta ao presidente, por que o senhor está mandando o exército para a Amazônia? Eu digo, se a senhora não sabe isso, a senhora tinha que ser demitida, porra. Quer dizer, como é que uma juíza federal não sabe por que, que precisa ter forças armadas num território vazio, com uma fronteira imensa, por onde pode passar tudo, né? Ela precisa perguntar isso aí? Não, ela tem que saber, porra. Né? Não é perguntar para o presidente, né? Então, esse requerimento dela é uma confissão de ignorância criminosa. É estupidez criminosa, como diz o Eric Weger, né? Eu, se eu fosse o presidente, eu daria essa resposta. Eu respondo a você. Porque se você não sabe, nós vamos processar você por prevaricação. Você não está cumprindo o seu dever, você não está estudando o que você tem que estudar. Não sei se ele vai fazer isso ou não, mas é o que eu faria se eu fosse ele. Não estou sugerindo que faça, estou dizendo apenas o que eu faria, né? Uma outra coisa que acontece no Brasil é o seguinte. Como você tem esse império da ignorância, a ignorância prevalece mesmo entre pessoas que sabem alguma coisa. Então, você vê, no Brasil não existe visão e opinião individual de nada. Quer dizer, um indivíduo que por si mesmo e com suas próprias forças examina um problema e descreve a coisa do jeito que as vê. Ninguém faz isso, eles não são capazes de fazer isso. Isso é uma capacidade intelectual altíssima. Então, só o que o pessoal sabe fazer é repetir opiniões de grupos. Então, não é que ele vê as coisas daquele jeito, é que ele aderiu a certo grupo e ele tem os seus amigos, tem um apoio emocional, tem a ajuda para subir na vida, tem a proteção. Então, ele fala a linguagem do grupo, é só isso que tem. Do próprio cérebro dele não sai nada. Evidentemente, quando um cara desse lê a minha opinião ou a opinião de um outro filósofo que também pensa por si mesmo, tipo Mário Ferreira, ele não vai entender. Ele vai ficar procurando a qual grupo que eu estou querendo favorecer. E não existe nenhum. Então ele vai inventar um grupo. Ele trabalha para o Mossad, trabalha para a CIA, né? Ele fez... É o movimento conservador, é o partido conservador, é o gabinete do ódio conservador. Ele vai inventar alguma coisa dessa. Porque ele nunca viu alguém que pensasse com a própria cabeça. Nunca viu, não sabe o que é isso. Na universidade não tinha nenhum único. Não tinha e não tem. Antigamente ainda teve, né? Acho que até os anos 50, 60 ainda tinha. Agora não tem mais nada, bicho. Agora só tem opiniões de grupos. Tá entendendo? Tudo é busca. Veja, e as pessoas são. Numa sociedade assim, as pessoas são muito inseguras, e quanto mais inseguras elas são, mais elas precisam de proteção, sobretudo proteção psíquica, e se apegam ao grupo por causa disso. E, portanto, se elas se apegam a um grupo e chega um sujeito dizendo uma coisa contrária, ele pensa que aquele é representante do grupo oposto. E ele vai entender as coisas nesse sentido. Quantos caras não acham? Não, o Olavo faz parte do grupo do Bannon. Eu falei com o Bannon duas vezes, não tenho a menor ideia do que ele... Qual é o pensamento político do Bannon? Não sei. Eu falei, até comprei um livro a respeito, mas não li ainda, porra. É um assunto interessante? É, um dia eu vou estudar, mas eu não tive ainda a chance. Eu não sei o que ele pensa, porra. É? Então, como é que eu posso pertencer ao grupo dele? Ele disse, que grupo? E é para fazer o quê? Né? Era para botar o Trump no poder, para tirar o Trump do poder, para encher o cu de dinheiro, para fazer o quê? Não tenho a menor ideia, pô. O Trump, o Bannon pegou mesmo esse dinheiro que ele pegou? Não tenho a menor ideia. Né? Então, é evidente quando o cara fica procurando qual é o grupo que eu represento, é porque ele só tem pensamento grupal. Então, isso significa, você pega os nossos professores de filosofia, eles nunca viram um filósofo na vida. Eles não sabem o que é um filósofo. Né? Ele não sabe como filósofo, é um sujeito que não precisa de grupo nenhum. Né? Por definição, se ele precisar, ele não é um filósofo. Ele pode ser um jornalista, pode ser um propagandista, pode ser um ideólogo, mas o filósofo não é. Então, na filosofia, vamos dizer, a originalidade não é uma coisa que você busca, que você quer porque é bonito. É uma coisa obrigatória, indispensável. Você é um filósofo porque você pensa... originalmente, quer dizer, você pensa a coisa desde a origem. Então, gente, qualquer discussão pública no Brasil é só besteira. E esta é a causa dos nossos problemas. Só quem pode resolver isso, sabe quem é? São vocês. Se vai sair algum dia uma elite intelectual capacitada para discutir os problemas, vai sair daqui, porque da universidade não vai. E eu já criei com vocês, com meus alunos, mais gente capacitada do que qualquer universidade no Brasil. E não acho que isso seja um grande mérito. Quer dizer, você fazer algo melhor do que pessoa que já está fazendo bosta, não é, é um mérito, mas não é um grande mérito. É? Não é isso? Assim como você ser o maior filósofo do país que não tem filósofo nenhum, também não é um grande mérito. É, isso? É até obrigação. Então é isso, eu contei esse capítulo e na próxima aula eu conto o próximo capítulo. Tá bom? Então, hoje eu não vou responder pergunta, não. Tá bom? Estou muito cansado. Até a semana que vem. Muito obrigado.